Muitos vivem discutindo como será o amanhã. A incerteza tomou conta de cada um de nós. A situação está ficando cada vez pior. É preciso ter um plano pra poder viver. Há momentos que a gente não sabe o que fazer. Na verdade, cada um quer sobreviver. Desespero e insegurança sempre quer nos abater. Mas com Cristo à nossa frente, venceremos sem temer. Acalma as tempestades, a bonança sempre traz, fazendo o sol raiar outra vez. É preciso ter cuidado com os dias que virão. Tudo parece tão belo, querendo confundir nossas mentes, nossos corpos, nossa crença e nossa paz. Abra os olhos pra verdade, que não é fugaz. Há momentos que a gente não sabe o que fazer. Na verdade, cada um quer sobreviver. Desespero e insegurança